Daqui é tão dos uns. É necessário agir, não joga palavras a esmo. Passa vocês mesmos. O jogo é pra ganhar, não existe meio termo. Passa vocês mesmos. O povo quer poder, os correria quer dinheiro. Passa vocês mesmos. Se quer, vai lá buscar, mete a cara, dá seu jeito. Passa vocês mesmos. Isso aqui é só dos uns.